O dia da garota, ela apareceu, que eu procurei, não consegui te encontrar. Me diz o que é que eu faço pra você voltar, pois não consigo mais te ver sem teu amor. Epa, que o dia tá raiando e ela não apareceu. Essa música é de Dorgeval Dantas, gravação de Brasa do Forró. Simbora! Claudinho, agora toca com gosto. O dia já ganhou, o sol apareceu, te procurei, não consegui te encontrar. Me diz o que é que eu faço pra você voltar, pois não consigo mais viver sem teu amor. Depressa, vem correndo me tirar da solidão, traga pra si, preciso pra o meu coração, que sofre tanto por estar longe de você. Não vejo a hora de poder de novo te abraçar, tocar teu corpo como nunca e te beijar, dizer ao mundo que sou louco por você. Correndo me tirar da solidão, toca pra si, preciso pra o meu coração, que sofre tanto por estar longe de você. Não vejo a hora de poder de novo te abraçar, tocar teu corpo como nunca e te beijar, dizer ao mundo que sou louco por você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor. Sou louco por você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Simbora. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor. Sou louco por você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor. Oh, oh, oh, oh. Que o dia já está raiando e a gente continua aqui com esse povão maravilhoso de capim. É, meu filho. E vai pra tocar a forró, a gente toca. Quem manda é o povo. Já dizia, a voz do povo é a voz de Deus, do Pai Gilmar. Vamos nessa. E agora pro nosso fã-clube e pra galera também maluca que esperou até agora pra gente tocar um flashback antes de encerrar. Nosso horário já venceu, aliás, já passou. Mas quando a festa tá boa, que a gente sente que o povão tá gostando, aí eu pergunto, vocês estão gostando dos terríveis? Oh, pois é, estaremos aqui no dia 5 de maio de novo, segundo nosso amigo Paulo e o prefeito Arrochado, né? O prefeito Arrochado, mas que ele prometeu, disse que a gente voltava aqui de novo em maio. Estaremos com muito prazer, se Deus quiser, porque hoje é segunda-feira, o povão tá indo embora pra poder descansar, né? Mas vamos de flashback nos minutos finais, Europa, sucesso à luz, 80! Vai especial a galera que pediu o som do Cidade Negra aí, ó. A gente fica devendo e manda o som da Europa pra vocês, hein?